Eu já cheguei, já cantei, já vou rufar meu pandeiro. Eu já cheguei, já cantei, e vou rufar meu pandeiro. Corri morena vender, marujo canta modelo. Corre morena vender, marujo canta modelo. Eu já cheguei, já cantei.